1309, táxi de Alfa. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1022. Bom dia. Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste 1022, web 6729, bom dia, Felipe. 7. Torre, bom dia, web 6729, ponto de espera 10. 6729 Anima, tempo está 10, bom dia. Anima, antena 10, bom dia, senhores, web 6729. Toma 0 com primeira curva à direita na saída coral. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5010, rumba 83. É de 180 graus, 159. Decolagem 10 está iniciando, seu problema 672. Livre acionamento, chame para o táxi, rumo a 83. Chamarei, informa o ativo, está dando informação da torre na frequência 118.95. Afirmativa, 118.95 a torre. Obrigado. Solo, Golo 982, bom dia. 982, táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette por 05, 982. Decolando horas 36, chama o controle em 120, decimal 8, até a próxima. 208, Felipe, até 6729. Controle web 6729, decolado, está cruzando 1700, seu escudo. 6729, subiu, mantém 360, saída da El. 360 na DAEL, web 6729. 5414, siga para 2010, ajuste 1022, reposta estabilizado na LS. Ok, descendo para 2000 pés, ajustado 1022 e repartirá estabilizado a TRP 5414, autoriza para o Adiduna? Mantém a chegada, 5414. Mantém a chegada, descendo 2000 então, 5414. Controle a 6729, pode voar. Leda direto, o Dael. Autorizado Dael, 6729. Ok. Salvador, bom dia, o Condor 23. Bom dia, Condor 23, desce ao 050, chegada Mari. 050, Mari, o Condor. Objeto 6729, chame de Recife, em 1251, alternativa 133-25. 251-3325, boa, senhor Rebbe, 6729. Boa. Solo Salvador, é o Umba 83, acionado para o táxi. Por gentileza. Externo, baixar travado, TP 5414. Poderia confirmar o vento, superfície? O vento é de 1,80 graus com 1,4 nós. Ciente, TP. Nuno Recife, em 1,28.8, Alterno 1,260. 28, Alterno 260, obrigado, até o retorno. Condor 23, desce para 2010, no ajuste no 022, autorizado LS, resposta autorizada. 2022, autoridade de LS, reportar estabilizado, Mago. Externo, baixar travado, trip 5494. Posição 83. Trip 5494, check train, livre pouso na 10, o vento é de 190 graus e 169. Ah, baixar travado, trip 5494, livre pouso na 190, trip. 3 confirma a velocidade indicada? 250 no momento. Tá reduzindo. Ou 4. Copiado, resposta habilitada. Reportar ao 4. Após a passagem do ATR, está autorizado o cruzamento da 1028. Confirme rumo do 3. Após a passagem do 3, está livre do cruzamento até o Delta 1. Cruzamento é prosseguir via Delta e na Delta chama só a linha 121 decimal 9. 5-4 no 4, aos 4-8 no 219. 219, obrigado. V541 no 4, livrou. 354 no 4, táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 54 no 4. Prossiga. Autorização Petrolina. Terra Kilo Delta, pronto, cópia? Tá, Hotel Delta, ciente. Para Petrolina, autorizado nível 320, via Perlu 20. Decolagem da Pitono 7, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Flock. Controle Salvador 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 95. Aciona 5047, Papau Hotel Delta. Confirme, parte 5. Tá com a guarda base fazendo certo. Gente, vai até o Delta, aparece o nome do táxi, torre no 8, vai ser uma 95, bom dia. Pode ver, graças. Só no 183 para o segmento do táxi, né? 183, ingressa via táxi via Alfa Juliette. Ingressa no pátio 1 e após prossegue Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2-2, 1-3. Alfa Juliette, pátio, Índia e após confirme o ponto de espera na charge. Solo Ocean 63, tono 1-3 para pushback e acionamento. 6-3-1-1 na guarda para esse pushback. Cliente, aguarda. Solo 183 retornando, então prossegue via Alfa, Juliette, ingressa no pátio, Índia e após, ponto espera na chave. Afirmativo, 183. Ainda 15 milhas para a direção da Terminal Salvador. Controle a posição Bonf para a direção na chegada Bonf e reporte para o nível de descida. É a passagem de um bandeirante da Força Aérea à retaguarda. Após a passagem do bandeirante, tem livre push e chama para o táxi. Na afirmativa, após a passagem do Bumba, está livre push e acionamento e chama para o táxi, o 6-3-1-1. Delta, prossiga. Tá bom. Livre acionagem e quando totalmente pronto para o táxi, Hotel Delta. pelo Zulu, pronto, Cotter. Luiz pelo Zulu, para Cairo Lorenzo, nível 040 autorizado, decola da 17, curva direita inicialmente na saída da ELA. Controle Salvador, 1208, torre 18, decimal 95, aciona 0162, Luiz Kilo Zulu. 258, desce para o nível 050, para o Getap. 50. Rumba 83, mantenha o ponto de espera e aguarde. Do Condor. Torre 1895. 1895. Torre, o Condor 25, Condor 23, estabilizado na aproximação final da pista 1 0. Check train, pre-pouso na 10, venta de 1-8, 0 graus, 1-8 nós, Condor. Tem baixado travado, o Condor 23. Bomba 83, após o tráfego da Força Aérea na final da 10, ali mantém em pista 10. Após o tráfego, ali mantém em pista 10. Papai Hotel Delta autorizado até a interseção, reporte para ingressão da sede. Três no solo, 56, está autorizado backtrack para levar no hotel, ok? Backtrack livra no hotel, quando? Oceanair 6311, táxi livre via Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 1-18, decimal 95, ajuste 1-0-2-2. Bom dia. Livre táxi Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1-18-95, ajuste 1-0-2-2, grava, seja. Solo Salvador, 1-9-3. Liga. Autorização para Guarulhos, por gentileza, se possível, 360. Aguarde 4 minutos. É, escuta, obrigado. ...3 livre, decolagem da 10, venta de 190 graus, 179. Decolagem, 83. Copia. Escuta. 1983, para o... Guarulhos, nível 360 autorizado, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, Torre 18.95, aciona 5061 ou no 983. Guarulhos, no 360, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após o plano de voo 208.8.95.5061, por gentileza, a saída, qual vai ser? Dael Leda Bridge, confirmando, Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Chame para posicionamento, 193. Chamarei. Estimativo, aguarda, não pode esperar, dá 0863. Bom nome. Tá na escuta? Decolagem, cumpre o perfil da saia da curva à esquerda após 600 pés. Gente, então tá em livre decolagem da 17. O vento é de 190 graus com 18 anos. Azul, livre, acionar, chama táxi. 183, decolou agora 59, controle 120.8. 308. Pista que decola. O Mike Eco Juliette autorizado, Salvador para Serra Nova em Hotel Papá, o nível 060 plano Yankee, decolagem da pista 17, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto, o controle 120.8 aciona 5577. Controle, acionamento 250. É 250. Mantenha escuta. Então, após a decolagem da 17, realiza a curva à esquerda na subida Momo, após Momo direto. Quer cotejar toda a autorização? Confirmando o nível 060, plano Yankee. Reto na bata, qual POV? Único a bordo, chama agora a torre 1895 para acionamento e táxi, o ajuste 1022, tem um bom voo, Mike é com Juliette. Papá Romeu, papá, papel dela. Quer com Juliette, bata livre de acionamento na porta, tá? Esquilo Zulu, gente, vai ter livre ingresso, pista 17, porém aguarda para decolagem. A nave vai decolar da 10, mesmo perfil, ok? Controle, bom dia, Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Prossiga. Decolado, senhor. Tá no perfil da Momo. Sai da Momo, vigilância no perfil. Autorizado 320? O controle está chateado com o papel da Delta? Não, negativo. Delta, tá na... Sai da mão, vigilância no perfil, Delta. Positivo, tá autorizado nível 320? Autorizado 320, foi autorizado pela torre, confia. Foi autorizado. Se mantém a autorização. Confirma o comando autorizado pela sua escola. 250, prossiga. Nada para liberar a restrição exata, né? A gente já está indo para 2-0, por aqui. Obrigado, resposta brisada, 6250. 90 graus, 189, livre de decolagem, gestão 90.